Senhor, gostaria de informar que estamos oficialmente há 2 dias sem sinal de Caban e seus companheiros. Já é seguro planejar uma nova rota e contatar os oficiais para a transmissão. Tá bom. Ai, eu gosto de calmaria, mas esse lugar aqui me dá arrepios, é muito sinistro. Tem umas coisas estranhas aí. Ora, não sei. Por que diz isso, capitão? Preferia ter ficado lá e enfrentado aqueles malucos a bordo de um cruzador classe B, sem chance de fuga. Não, tô reclamando não. É claro que a gente precisava fugir daqueles caras lá. É só que essa vastidão escura aqui, praticamente inabitada, uma escuridão total, dá uma sensação claustrofóbica, é muito esquisito. Parece que não tem nada aqui. Entendo, senhor. Quando perdemos a rede e fico restrita a uma única unidade de processamento como corpo, também me sinto assim. Pera, aquilo era uma menina? E o que uma menina estaria fazendo aqui, senhor? Tô falando, essa coisa tá ficando muito esquisita. Que barulho foi esse? Alguém pode explicar o que é que tá acontecendo aí? Parece que algo bateu em nossa nave, senhor. Isso está ficando constante, mas acho que foi uma forma de vida alienígena, mas não tão pacífica quanto aquele bêbado da última vez. Olhe, prepare as defesas e tranque as escotilhas. Ninguém entra e ninguém sai além de mim. Estamos entendidos? Ok, senhor, mas acho que é loucura ir lá fora sozinho sem saber com o que lidamos. Sargento Schnauzer, você vem comigo. Não me comprometo em nada, viu, velho? Cai fora. Lazarento, filho de uma bigorna dietética, a sua insolência já está passando dos limites. Obedeça ao capitão. Olhe, deixe os motores preparados para qualquer emergência. Se eu disser que é para vocês irem embora sem mim, vocês vão. Não gosto disso, mas cumprirei a risca as suas ordens, senhor. Vamos, Schnauzer. Que lugar estranho da porra. Será que sua mãe já viu algo assim? Se mãe tiver qualquer coisa aqui pra pro médico, a responsabilidade é sua, viu? Pode se contar aí que o bicho vai pegar pro seu lado. Só brincadeira, cara. Coleta aí o material e vamos embora. Tá tudo tremendo aqui, eu vou levar você. Schnauzer, larga isso aí agora. Parece que tem alguma coisa vindo em direção a gente. A gente tem que voltar pra nave correndo. Vamos. Conseguimos, Holly. Pode fechar a escotilha. Cuidado, algo entrou na nave junto com o senhor. Caralho! Que susto! Eu peguei vocês, enganei vocês, não sei se eu fosse outra pessoa! Olhe! Manda prender esse maluco sem graça pra essa palhaçada, essa piada aqui agora! Ai, ainda bem que não era nada, né, Schnauzer? Schnauzer? Senhor, acho que acidentalmente devo ter deixado aquele infeliz do lado de fora quando dei a partida. Ai... Recebendo o sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações, exploradoras e exploradoras de universos! Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do podcast Multiverso X. Estamos de volta depois do nosso hiato e aqui comigo para mais um episódio o meu fiel navegador, Airechu. Olá pessoal, lá vamos nós de novo. E agora oficializado como integrante da tripulação da Interlúdio, Júlio Barcelos. Olá pessoal, estamos aí para mais uma. E hoje vamos para mais um podcast de indicações, mas não indicações comuns, indicações sem eira nem beira. Temos um tema especial para as nossas indicações de hoje. Role, sobre o que falaremos hoje? O que guia a nossa pauta? Olha só, agora ele lembrou que a Role tá aqui, né? Me apresentar que é bom, nada. Não fica assim. Olha, Não tenta me enrolar, não. Sei que tá me deixando de lado em repreensão ao fato de eu ter abandonado aquele lazarento naquele mundo escuro. Mas deixe estar, serei profissional, mon amor. Tá bem, dona profissional. Então, sobre o que é o programa de hoje? Aproveitando o hype da série original Netflix, Stranger Things, resolvemos também gravar um episódio no nosso cast. Porém, muito já foi falado sobre a série, sua produção, analisaram roteiro e personagens. E diversos reviews já foram produzidos em outros podcasts e canais do YouTube. Sendo assim, pensamos em aproveitar algo que a série trabalhou bem, as referências. Em mais um de nossos casts de indicações, trabalharemos com a temática Estranhas Indicações, tomando como base o sentimento de nostalgia gerado pela série e suas referências. O que em vias gerais isso significa, a ideia que as nossas indicações têm a ligação direta, com uma obra citada ou referenciada, ou que seja ligado de forma indireta com um álbum de uma banda ou um livro que lembre o clima da série, ou ainda outro produto qualquer que a série tenha te remetido. Muito obrigado, Holly. Por nada, senhor, estou apenas fazendo o meu trabalho, como sempre estive. Então vamos ver e indicar coisas estranhas neste podcast. Stranger Things, a série da Netflix, que chegou com um hype baixo, mas depois conquistou todo mundo, fazendo todo mundo correr atrás dessa série, podcasts e blogs e youtubers, todo mundo comentando essa série. Mas talvez tenha passado um pouco do tempo da gente aproveitar esse hype para falar da série. Talvez. A gente tá ligando para isso? Acho que não, mas a gente não vai se aprofundar aqui na série. Mas antes da gente entrar diretamente no que queremos fazer, que são as nossas indicações, acho que vale a pena a gente saber o que cada um de nós achou um pouco da série, como foi ter esse clima cheio de referências, cheio de coisas dos anos 80. Mesmo que a gente não tenha vivido esse tempo, mas a gente pegou muito desse clima, muito dessas coisas, quando a gente tava crescendo ali nos anos 90. Eu acho que ninguém é anos 80 total aqui. Ah, Erichu, você nasceu nos anos 80, mas foi no final. Sim, não lembro de nada dos 80 não, gente. Eu nasci na virada, nasci no 90, mas senti aquele clima totalmente na sessão da tarde, aquelas coisas ainda ali. Mas vamos ao que interessa. Erichu, oi. Você que é sempre pego de surpresa nessa coisa assim. Se tem alguém perdido neste mundo, oriente ele sobre o que é Stranger Things, sobre o que se trata a série. Você fala assim, o que é? Eu falo, meu Deus, eu tô preparando pra falar sobre como foi. Bom, Stranger Things é uma série da Netflix, todo mundo já deve estar sabendo. Ela buscou emular um pouco dessa nostalgia dos anos 80, sobretudo de produções que eram feitas nos anos 80, com a forte inspiração em diretores, em filmes e coisas daquela época. E a internet foi a loucura, né, com a série. Ela trata basicamente de um grupo de crianças que são amigos ali. Uma dessas crianças desaparece e ninguém sabe o que aconteceu com ela. E enquanto eles estão procurando por ele ainda, uma outra criança aparece, a Eleven. Ela aparentemente não fala, ela tem problema de socialização, e depois, conforme os episódios vão passando, a gente vai descobrindo que ela fala sim, ela viveu como como cobaia de experimentos. E o garoto que tinha desaparecido, ele também... Agora que eu não sei se eu dou spoiler da série. Vai ter spoiler no episódio? Vai, né? Não necessariamente. Se quiser ajuda, a Holly pode explicar a série. Vocês também podem falar, a gente pode interromper. Tá, ótimo. Claro. Até você me excluindo, traindo. Agora sou eu que não quero falar. Se vira aí, sabe, chão do pão de queijo. Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. Bom, esse garoto que desaparece, a gente descobre que ele foi parar num outro plano, numa outra realidade diferente da nossa, por algum motivo, elas estão conectadas e ele vai pra esse mundo. E ele é atacado por uma criatura estranha. E acho que daí que vem o Stranger Things, esses eventos estranhos, o desaparecimento dele, o surgimento da Eleven. A Eleven não é uma garota comum, ela tem poderes telepáticos, telecinéticos. E ela acaba ficando amiga dos garotos lá do início. Depois eles também acabam indo atrás do Will, que é o garoto desaparecido, em busca dele. Mas a situação acaba se complicando, porque tem os adultos envolvidos, tem a polícia, tem essa organização da qual a Eleven era cobaia, era um dos experimentos dela. Eles estão atrás dela de qualquer jeito, com uma coisa assim meio de conspiração. A série é sobre isso, assim, pinceladas gerais. Aí não dá pra falar muito sem contar o enredo, né? Não, basicamente é isso, né? É um grupo de crianças que um deles desaparece misteriosamente, e enquanto eles estão procurando o amigo deles, eles acabam encontrando uma menina que aparece misteriosamente também, para poder aumentar o clima de suspense da situação aí. E depois o plot basicamente se leva ao fato deles descobrindo quem que é a menina e também procurando descobrir onde está o amigo deles. E isso aí desencadeia diversas núcleos, cada um desempenhando um papel diferente, cada um vivendo suas próprias aventuras, em teoria, mas de uma forma bem amarrada, onde todas as tramas se interligam para fechar uma coisa só ali, aquela coisa. Vamos falar logo nas opiniões. Vocês curtiram a série? Eu gostei demais. Assim, a pegada dos anos 80, eu vi que tinha lá toda a estética ambientada nos anos 80, as referências também eu vi algumas, mas assim, como eu experimentei muito pouca coisa dos anos 80, não foi o que me pegou mais na série, não. Eu fiquei mais vidrado no mistério do desaparecimento do garoto. Pra onde que esse menino foi? Da Eleven, de onde que ela veio? O que que ela quer? Foi o que me pegou mais, assim, e foi me guiando ali pra mim continuar acompanhando. O que que vai acontecer agora? É sempre nesse sentido. Eu acho que, assim, a série pegou um público grande por conta da questão da nostalgia e das referências dos anos 80. Ainda mais no mundo de hoje, que um dos memes mais famosos aí é o Capitão América entendendo referência. Ele bombou, né, na época desse seriado aí. Então, já pro meu lado, eu também, como a Irish, eu não tinha muito contato com os filmes e com as referências que a série fez da época, mas por conta da grande movimentação, do tanto de gente comentando, isso me interessou, porque pra tanta gente gostar assim, o negócio é muito difícil ser ruim e eu não gostar, não sei que eu seja muito do contra, né? Fui assistir e acabou até me surpreendendo, porque quando eu vi as imagens das crianças lá, do RPG e tudo, eu não imaginava que ia ter uma pegada tão séria, tão, em certos momentos, até pesada na trama e também no suspense envolvido, né? Quando eu vi o pessoal comentando que tinha muita referência de RPG, aí o sinalzinho piscou aqui, falou, opa, tenho que ver isso aí. Aí que eu fui atrás da série pra ver, mais por causa de RPG, porque falaram que o grupo de crianças jogava D&D e tal, e eu fui mesmo pra ver a parte de referência do D&D de RPG. E depois eu vi que tinha algumas coisas lá que eu reconheci, assim, mas não foi o que me atraiu de início na série, não. E quando eu vi também, não me prendeu tanto. A parte de referências, assim, eu fui pensar depois que eu já tinha terminado de ver. Ah, então isso que aconteceu era a cena daquele filme. Também por comentários, né, o pessoal destrinchou a série toda. Todo mundo analisando episódio, analisando referência, analisando pôster, música, tudo. Então você acaba se empolgando um pouco com isso também. Eu ia perguntar, tendo essa questão polêmica, isso, mas vocês acabaram me respondendo. O que eu ia falar era sobre a série ter agradado vocês como série, ou se era a questão das referências, a questão da experiência, a nostalgia ter agradado, como muita gente apontou aí. A gente teve aquela divisão na internet. Não, a série é muito boa. A série não é tão boa, a série é um texto de bom. Ah, vocês estão gostando porque da referência, estão gostando porque disso, daquilo, dos easter eggs. Mas eu acho que o pessoal tava dos dois lados. Tinha gente querendo gostar demais, tava afim de gostar e gostou demais. Tinha gente que esperava gostar e não gostou e ficou procurando defeito. Eu achei uma série boa, de modo geral, eu achei ela boa. Não achei ela excepcional, não é a melhor série do mundo, mas foi uma série que me agradou muito. Ela é boa e, como questão pessoal, eu achei que me agradou muito. O clima dela, independente de referência, independente de qualquer coisa, a série, tem o conjunto da obra da série me agradou demais. Eu fiquei satisfeito, terminei a série querendo mais daqui. É isso que importa. Eu acho que é, né? Se a série tem referência, né? Não, se você quer mais daquilo, o objetivo foi alcançado. É entregar um produto de qualidade e pronto. Não importa se é o melhor de todos ou não. É, claro. Eu também não acho que a série é, nossa, 5 estrelas, a melhor série que eu já vi, mas ela consegue te prender. O que eu achei muito bom é isso, que são 8 episódios, o formato Netflix aí que já é ótimo, eles diminuíram um pouquinho, colocaram 8 episódios. São, como tem um clima de suspense, eu gosto muito de coisa de suspense envolvendo assim, pra poder você ficar sem saber o que vai acontecer, aquela questão de prender, dar uns plot twist no final do episódio. Então a maioria das pessoas, pelo menos que eu vi, tanto como eu, assistiu em no máximo 2 dias. Eu comecei assistindo um dia, depois fui dormir, no outro dia eu terminei. Coisa rápida, assim, maratona mesmo. Não dava. É uma série que ela te prende também por conta disso. Como tem todo aquele mistério, aquele suspense, você quer terminar logo pra poder descobrir o que aconteceu, onde que tá essa desgraça desse menino e o que vai acontecer com a Eleven. Né? Pois é, e é isso aí que me prendeu. Eu gostei muito do clima dela mesmo. A construção da série me pegou. O fato de ser uma série de mistério com suspense sobrenatural, aquela coisa ali, me pegou. Mesmo se talvez ela não se passasse naquela época, eu acho que ela ainda, se fosse 90, se fosse 70, tanto faz. Eu acho que ser dos anos 80 e ter um embasamento que a gente conhece, que tem aquele pano de fundo, aquelas teorias, conspiração, aquelas coisas, reforçam a série. Beleza. Eu acho que se ela encaixasse em outro tempo, daria pra adaptar-se o roteiro pra ela funcionar. Porque tem gente que abriu a boca pra dizer, se ela se passasse dias atrás, talvez não funcionasse. Talvez não funcionasse daquela forma. Era só mexer uma coisa ou outra que resolveria. A pessoa também tá muito quadrada, muito fechada, assim, no, na linha de visão. Eu, às vezes esquece das possibilidades. Ninguém vai falar mais nada, então eu vou puxar, tá? Eu ia falar, mas ia dar polêmica. Fala, porra! Não, fala! Não, fala, caramba! Não, então fala pra gente, a gente corta. Eu quero saber a polêmica agora. Ah, não, eu falei assim mesmo. O pessoal já vai... Eu acho assim, se eu vou ficar sentado ali assistindo 8 horas de vídeo ali, eu quero que me divirta. Eu não vou sentar pra ficar de birra. Não, isso não funcionou. Porque eu acho que tem gente que faz isso. Eu sei lá. Pra mim, eu vou sentar e me divirta. Aí comecei a ver, fiquei fisgado no mistério do desaparecimento da criança. Tem aquela sucessão de plots sendo revelados ali. E agora, e agora, e agora. E aí, rapidinho, eu terminei de ver também. Foi a coisa da maratona, né? Ela é muito bem construída pra você seguir adiante e continuar vendo. Mas, igual o pessoal faz pra ficar procurando defeito, a impressão que eu tenho é essa. É assim, você pode ter opinião de não ter gostado de uma coisa ou outra, mas sei lá, é tornar o negócio pior que já foi feito ali por causa de birra, sei lá. Não, isso daí eu acho que é uma coisa que já acontece normalmente. Até o Jurandir mesmo, ele fala de vez em quando lá no Twitter que tem muita gente que pega, principalmente o pessoal que quer ser crítico, daí vai e já assiste a obra querendo procurar defeito, querendo procurar o que falar mal, ou o que poderia melhorar, ou não sei o quê. E ele sempre fala, eu vou no cinema pra poder me divertir. Você indo pra se divertir, você tá esperando que aquilo lá te traga um entretenimento. Se aquilo funciona, ótimo. Se não, aí você tece a sua crítica. Agora tem gente que... Você pode ter opinião, mas já não vai predisposto a condenar, né, o negócio. O pessoal já viu o trailer, pelo trailer já condenou a franquia inteira. Exato. Tem uma trilogia, viu o trailer, não gostei, vou condenar tudo. Não, vai ver o filme, tenta se divertir com aquilo ali. É claro que não é pra ficar cego também e ver, porque tem hora que também que tem coisa que o pessoal acaba passando assim e meio, deixa pra lá, ninguém vai ver isso aí mesmo, e o pessoal percebe, claro que vai perceber, todo mundo tem senso crítico. Mas eu acho que no caso de Stranger Things, uma série de diversão, com a pegada juvenil, de aventura, com aquela parte assim de mistério pra enriquecer, com o monstro e tal, eu acho que ela cumpre bem bem o papel de série, de entretenimento ali. Pra um público jovem ou público com nostalgia dos anos 80, que cresceu nos anos 80, sei lá, ela agrada até criança mesmo. Criança também. Que... é uma série pra diferentes públicos e que agrada a maioria, assim. Eu não vi nada assim que me fizesse falar, ah, não, o pessoal tá enaltecendo demais algo que não é isso. Eu acho assim que a parte de referências, que ela ficou muito. Ela ficou sendo muito falada por causa de referências. Mas é assim, porque depois que você já viu, o que você vai pegando depois geralmente é referência. Ah, aquela parte lá que ele falou, igual, por exemplo, na cena em que. No primeiro capítulo eles apostam corrida e chegam a falar de um quadrinho dos X-Men. Aí eu memorizei na hora, a revista tal, anotei lá no cantinho. Depois eu vou procurar pra ver qual que era. Aí eu fui ver e lembrei de qual que era. Falei, ah, eu conheço isso aqui, é daquela assim. Aí tinha o pôster do Tubarão, parece que tem um He-Man em alguma cena lá que alguém tá assistindo televisão e tá passando He-Man, que é mais 80 que o He-Man, não tem. Então é o que você acaba falando depois dessas referências aí, depois que você já viu a série. Mas enquanto você tá vendo ali, geralmente o que te pega mais é a linha narrativa principal ali. E nessa parte da narrativa principal eu não vi nenhum grande furo, nada que fizesse a série ir por água abaixo. Tanto que foi o sucesso que foi, agradou a quantidade de gente que agradou e os atores estão sendo chamados pra tudo enquanto é evento. Sei lá, não sei se teve premiação ainda. Não. A segunda temporada já tá confirmada. Não teve premiação porque a série estreou depois da a temporada de séries, em teoria, já tava encerrada. Entendi. Ano que vem acho que ela leva algum. Não sei. Não, ainda acho que nem prêmio técnico, nem prêmio de atuação ela deve levar ainda. Como eu disse, é boa, mas não pra prêmio ainda. Ela empolga pela coisa que ela puxa dentro da gente. Aquela alegria, aquela coisa que a gente deixa. Assim como as falhas de roteiro e furos existem e eu não me deixei ser atrapalhado por ela, mas eu enxerguei. Mas como a gente não vai se aprofundar da série, vamos para o que viemos fazer aqui agora. Abandonemos essa parte nebulosa, cheia de tretas e coisa do tipo. Vamos começar as nossas indicações estranhas, mas eu queria começar, porque eu preciso explicar por que, de onde veio essa ideia de fazer um programa com indicações com certa base em Stranger Things. Posso? Claro, pode. O que me fez ter essa ideia maluca de um programa de indicações com a temática baseada em Stranger Things foi uma estranha situação. E esse estranho não foi colocado nessa fase propositalmente, apesar de ter surgido, que aconteceu comigo enquanto eu estava dando voltas numa livraria na parte dedicada a jogos. Um casal se aproximou conversando não tão baixo, dá para ouvir a conversa deles, e a mulher chegou olhando assim as prateleiras, procurando meio sem explicar direito o que queria, e ela soltou dizendo: será que aqui eles têm aquele jogo que os meninos jogam na série? O cara meio perdido e não entendendo o assunto fez: que série? Aquela que os meninos jogam lá, aquele jogo que eles jogam no Stranger Things lá da Netflix. E aí que me veio na cabeça um estalo, muita gente passou a conhecer certas coisas, como o RPG, a partir do contato que teve com Stranger Things. Tem gente que vai procurar as referências a partir de agora, e tem gente que ainda está boiando nessa coisa e precisa de um alento, um caminho para uma indicação para chegar em algum lugar. E daí me veio essa ideia de fazer esse programa com indicações que tenham certa ligação com a série. E eu preciso começar tirando essa coisa que essa pobre mulher estava procurando, que ela não iria achar o D&D original, lançado em 1974, muito menos aquela caixa vermelha, uma caixa de outras cores que saíram depois, a cada nova edição, de um formato diferente e novos materiais. Aquilo é praticamente relíquia, e ela talvez encontrasse no Mercado Livre por preços exorbitantes. Mas já que ela quer um jogo que tem aquela coisa do tabuleiro, com as miniaturas, tem aquela coisa da interpretação do personagem, eu vou indicar duas alternativas, que vai depender do interesse da pessoa. pessoa, que vai servir pra qualquer pessoa que esteja ouvindo aí agora, que nunca jogou RPG, talvez não queira jogar RPG, mas que ela tenha a sensação semelhante. Então eu vou dar duas alternativas, tanto em preço quanto em intuito. Vamos lá. Quem busca recriar aquela coisa do clima da época, da caixa do jogo de RPG, que tem aquela nostalgia, que é o jogo fechadinho com o seu manualzinho e as coisas prontas para quem nunca jogou começar, ou para quem tem saudade daquela época voltar a jogar, eu não indico o D&D como essa peça fundamental, mas sim um produto nacional que recria isso tudo, que é o Old Dragon. Vocês conhecem Old Dragon? De nome. Também só de nome, só também. Já postagem de internet, acompanho perfil da editora, mas nunca tive em mãos nem joguei. Old Dragon é um sistema criado para simular aquela coisa do RPG de raiz, aquela coisa do RPG old school, onde você tinha as regras, mas o que mais valia não era só as estatísticas, aquelas coisas, a criação que o mestre fazia, a interpretação que o jogador dava para sua reação, era tão importante quanto. Não é uma coisa fechada dentro do sistema de regra. E para quem está começando, ter mais liberdade é sempre bom, não ficar restrito a uma coisa. E por que Old Dragon e não D&D? Porque a edição do Old Dragon tem uma caixa básica que vem com todos os componentes necessários para a pessoa jogar. Ela vem com um conjunto de 6 dados multifacetados. Vem o dado que a gente já conhece, que é o dado mais comum, o dado de 6 lados, mas vem todos aqueles dados estranhos que a pessoa não tem contato normalmente. O dado de 8 faces, o dado de 10 faces, o de 12 faces e o de 20 faces. E vem com 6 dados, vem com fichas prontas para quem nunca jogou poder jogar direto uma aventura. Só entender um pouquinho da regra que tem no verso do personagem, explica cada coisa que a pessoa precisa saber para jogar, já tá ali. E tem um manualzinho para depois que a pessoa já entendeu, ou para uma pessoa que já conhece RPG, criar os seus próprios heróis. Vem com um pequeno tabuleiro que ele é marcável com caneta, não caneta comum, mas é caneta, eu não sei se é hidrográfica seria o certo, mas caneta de quadro, sabe, piloto. Caneta piloto, eu acho que é assim que... É, atômico. Que fala mesmo. Isso. Mas não pode ser daqueles que não apagam. Esqueci como é que chama essas porra que não apagam. Caneta permanente, pra CD. Ótimo. Não isso aí mesmo. Não pode ser canetas permanentes, porque senão você vai estragar seu negócio pra sempre. Mas ele tem um pequeno tabuleiro que você demarca o tamanho da sala que os heróis entrou. Vem com algumas miniaturas de papel que você recorta e monta e coloca no tabuleiro. Você pode usar as miniaturas pra simbolizar o seu confronto com as criaturas. Vem os heróis, vem as criaturas. Ele vem com um livro de história para a pessoa usar uma aventura base sem precisar criar, e criar a partir de que tiver mais experiência. E isso é o que vem na caixa. Mas se a pessoa quiser miniaturas para usar, a Redbox, que é a empresa responsável, também vende miniaturas metálicas à parte. Ou seja, você tem o seu sistema, o seu joguinho ali com tudo que você precisa. Você compra um único produto que ele já vem tudo que você precisa, mas se você quiser complementá-lo, você pode usar essas miniaturas que vêm à parte. Que eu acho isso interessante para quem quer conhecer o sistema daquela forma, como os meninos estão criando. Construtivista, narrativista e criando junto a história ali. Mas aí, tipo, ele já vem miniatura só dos personagens, ou vem miniatura também dos bichos ou do ambiente, não sei? As miniaturas de papel que vem para você usar são a dos personagens e de algumas criaturas, alguns inimigos você vai usar. O ambiente é somente aquele grid que eu falei, aquele tabuleirinho, onde você vai demarcar as salas e apagar e desenhar o tamanho da nova sala que entrar. Você vai desenhar um corredor, você vai usar o que seja. Ele é feito para você ir marcando com sua caneta piloto, com sua caneta aí. Mas mobília, essas coisas não vêm. Ele é um jogo barato, ele vem com uma caixa firme, a caixa de material bom, ele vem com esses manuais básicos, o livro de histórias, esse grid, essas coisas e os dados. Você com menos de R$100, eu acho que você consegue isso aí, no máximo a 130. Depende se da loja está vendendo a promoção ou não, mas o valor dele é isso. Por um valor que você vai desembolsar não é muito alto, para quem conhece material de RPG e jogos, sabe que isso não é um valor alto, tem muito jogo muito mais caro que isso. Acho que os 3 básicos de D&D ultrapassa isso aí facilmente. Sim, sim, mas falando em caixa. Caixa mesmo, Starter Set, caixa básica. A caixa básica do D&D quinta edição é por volta desse mesmo valor. E não vem também com miniaturas, essas mesmas coisas. Ele tem extras. Então, para um produto que é completo, em teoria ele é completo, ele não é caro, mas ele também não vai oferecer coisas extraordinárias. Não, claro, até por conta do preço que tá, ainda vem bastante coisa, se for ver. É isso, a mobília, essas coisas, tem na minha segunda dica, que é linkada junto aí. Eu disse que tinha duas dicas próximas, mas cada um tinha um intuito diferente. Quem quer recriar aquele clima, aquela coisa do RPG mesmo, Old Dragon é a minha dica, batendo na lata. Quer recriar aquele mesmo clima? Old Dragon. Agora, se você quer um jogo de miniaturas, um jogo de tabuleiro, em que você não precise se preocupar em atuar o meu personagem, só em jogar e movê-la pelo tabuleiro, enfrentar criaturas, a minha dica é um jogo de tabuleiro que está chegando agora no mercado nacional, que se chama Dungeon Saga. Esse ainda é novo para mim, eu não ouvi falar dele. Isso, ele é novo. Eu vou enviar o link para vocês darem uma olhada aqui, se vocês conseguirem. Dungeon Saga. Board game? É, você já procurou isso? Não. Ah, tá. Tô esperando o link. É só confirmando mesmo. Link tá aí. Aqui. Link tá aí. É, isso daqui já parece até uma edição de luxo de algum... Caramba. Bonito, hein? Pois é. Ele é muito bonito. Por isso que eu disse que eu tenho uma alternativa com um valor e um intuito. Outro intuito, aí a pessoa vai ter que desembolsar um pouco mais se ela quiser uma coisa mais bonita e mais... próxima daquela coisa das miniaturas, como os meninos usavam ali. Então, o Dungeon Saga, ele é um jogo de tabuleiro, mas ele tem muito de retratar aquela coisa do RPG também. Ele não exige que você interprete um personagem, como o RPG tem essa coisa da interpretação, entrar no papel do personagem, mas você vai ter seu personagem no tabuleiro e vai explorar essa masmorra a partir do livro de histórias que ele tem. A caixa do Dungeon Saga tem o formato de um livro. Você vê que ele tem lombada, tem coisa assim, ele parece um livro antigo de histórias, de heróis e não sei o quê. E você tem os inimigos e tem os jogadores. Se eu não me engano, ele tem essa opção de um personagem controlar somente o lado do mal, enquanto outras pessoas usam cada um dos personagens ou jogam contra o jogo, que o jogo se autorregula. Mas Dungeon Saga vem com um tabuleiro modular, ou seja, a masmorra pode ser montada de formas diferentes. Ela vem com miniatura de porta, ela vem com miniatura de barril, miniatura de baú, miniatura de mesa, miniatura de estante de biblioteca. Além dos inimigos, vem o esqueleto, o troll, vem essas coisas. Ele então é um jogo que é mais caro, mais cheio de componentes. Um jogo mais rico em beleza, assim, se você botar na mesa, é um jogo muito bonito e ele tem aquele clima todo que a pessoa quer. Ela quer uma pessoa mais visual, ela quer ver o jogo mais do que só imaginar a coisa. O outro também pode ter o auxílio das miniaturas, o RPG, mas não é obrigatório. Já o Dungeon Saga é uma coisa mais calcada no visual. Você vê seu personagem. Seu personagem depende do campo de visão para usar flecha, o mago depende da distância. Ela é uma coisa assim mais para quem quer ver o jogo acontecer ali na sua frente. Para quem quer isso tudo, claro que vai ter que desembolsar um pouco mais. Enquanto Old Dragon, a pessoa ia gastar no máximo uns 130, assim, uns 150 se precisasse frete, não achasse o livro numa loja mais próxima de si, o Dungeon Saga custa R$350 em média. Pode achar por menos em algum lugar? Pode. Vai achar por mais? Acho difícil, mas com o frete vai subir um pouco isso aí. Mas ainda assim, da mesma forma que eu achei que o Dragon ficou um preço em conta pela quantidade de coisas que ele vem, esse também eu acho que o preço dele tá até em média, pela quantidade de conteúdo, a qualidade que tem do material e também a variedade. E comentar que ele tá dentro da faixa de preço dos board games mais comuns que a gente tem visto. Isso, é isso. Tem gente que pode se assustar com o preço, como eu disse, mas é quem tá desacostumado com o mercado de jogos tabuleiro. Jogos tabuleiro com muita miniatura, ele costuma ter este preço mesmo. O jogo que saiu pela Galápagos, o Zombicide Black Plague. O jogo saiu a R$399. Tem jogos que saem com miniaturas e saem a 300, mas a faixa de preço com miniaturas é mais cara. Jogos sem miniaturas, ele costuma ser mais baratos que essa faixa. Mas é um investimento. Você não vai comprar o jogo para jogar uma vez, nem para jogar sozinho. Você pode. Nem pra deixar guardado. É. A menos que a pessoa seja um colecionador. A gente também não vai julgar, né? Colecionador, vai deixar de enfeite, né? Porque o jogo é bonito, quer ter ali? Pode. Que hein, somos nós pra dizer que não, né? Mas o ideal é pôr ele na mesa e ver essa coisa. E o Dungeon Saga tá chegando agora. Os envios começaram no final de setembro. É da Galápagos também? Não, o Dungeon Saga chegou pela Fire On Board Games. É uma editora nacional que tá trazendo esse produto totalmente em português. Não vai pegar o jogo em inglês, não. Tudo em português, tudo certinho. Entendi. Chegou agora. Essa é nova? Eu não lembro dela, não. Dessa editora de board games. Sim, ela surgiu com um lançamento no ano passado. Ela tem poucos jogos no catálogo dela ainda. Ela tá trazendo jogos agora. É uma empresa nova. A gente vai abordar muito mais esse mercado de board games em um podcast futuro. Aí eu te explico mais essas coisas aí, que é um mercado que tá crescendo no Brasil e a gente vai abordar isso mais à frente. Só uma pequena dúvida. A mecânica dele é mais voltada, então, para um jogo de tabuleiro ou para o RPG? Ele tem uma coisa mais voltada pro jogo de tabuleiro. Como eu disse, você não vai precisar interpretar um personagem. Você vai jogar com aquele personagem escolhido. Você vai botar o mago, vai usar as magias, vai fazer a coisa tudo ali. Tem o clima da exploração de masmorra, aquela coisa do RPG, mas ele é mais voltado pro tabuleiro. Mover-se aqueles quadrados, mexer aqui, poder usar uma ação ou duas ou não, depende da sua limitação, seu nível ali junto. Ele tem elementos clássicos do RPG, mas ele é um jogo de tabuleiro. Ele é essencialmente um jogo de tabuleiro. Entendi. Aí, como eu disse, duas indicações com intuito diferente. Se você quer uma coisa mais visual, uma coisa mais tabuleiro, você tem o Dungeon Saga. Se você quer uma coisa que remeta diretamente ao clima do RPG, das crianças ali, o que elas estavam fazendo, aquela coisa ali, tem o Old Dragon. O link dos dois, tudo que a gente citar, deixando aqui logo claro, tudo vai estar na descrição do programa. A minha indicação vai ser relacionada à série, mas é diretamente uma das referências que é citada lá no primeiro episódio. Eu cheguei a começar a falar dela ali no início ali, e vai ser um quadrinho que é citado lá pelos garotos logo após a corrida de bicicleta, e o prêmio é uma revista lá. Eles acabam apostando corrida, o Will ganha e o Dustin dá ele essa revista. É a Uncanny X-Men 134. E é isso aí. Depois que eu vi a série, eu fui procurar pra me ver qual que é aquela revista dos X-Men que os garotos apostaram lá e tal, e um deles ficou com ela. Aí eu fui ver e é justamente uma da fase da Fênix Negra. É uma fase bem importante nos quadrinhos dos X-Men. E eu já tava com um encadernado aqui em casa pra ler já há um tempo. Eu tinha lido de forma avulsa, assim, uma ou outra história dessa fase em formatinho da Abril ainda, criança ainda. E por coincidência, mais ou menos com a mesma idade dos garotos ali, mais ou menos com uns 10 anos, que eu lembro que eu li. E depois mais velho, eu procurei também na internet me informar como é que funciona, como é que era aquela saga e tal. E cheguei a ler alguma coisa na internet também. E a Panini relançando o encadernado no fim do ano, me parece, eu comprei e falei, agora eu vou ter ele aqui pra mim e vou ler ele depois com o tempo. E acabou que depois que eu vi que era referência direta e eu tinha visto a série, era referência direta, eu já tava com ele aqui. Eu acabei me animando a ler de novo essa saga aí. Ela é basicamente um arco que os roteiristas ali, a equipe criativa da Marvel na época bolou pra poder diminuir um pouco do poder da Jean Grey na equipe dos X-Men. Eles tinham passado por uma reformulação, mas a Jean Grey e o Ciclope, que eram da equipe original, continuaram. Mas com o evento que teve da Jean Grey se tornando a Fênix, uma entidade cósmica bem poderosa, assim, ela acabou desequilibrando o grupo ali. Ela perto deles era tipo assim, uma deusa, e eles eram praticamente nada, assim. Eles, apesar de ter superpoderes, serem mutantes, ela acabava ofuscando eles um pouco. Aí lá por volta da revista número 90, assim, eles começaram a planejar que ela seria transformada em vilã, a equipe teria que enfrentar ela, uma amiga deles mesmo, e a saga da Fênix Negra, esse ápice, assim, com ela já a vilã, e eles tendo que lidar com a Jean Grey vilã, perversa, e tentando resolver esse problema ali. Dá pra fazer alguns paralelos interessantes com o Stranger Things e essa saga da Fênix. Eu creio, assim, que o começo ali, por ter por eles terem citado essa edição logo no começo. É justamente a edição em que a Jean acaba enlouquecendo de vez e a Fênix, a entidade Fênix, assume o controle. Dá pra fazer um paralelo justamente com a Eleven. Até na forma dos garotos enxergarem ela ali, eles acabam enxergando ela como uma super heroína, como uma mutante ali. Ah, ela tem superpoderes, que legal e tal. Eles leem esses quadrinhos, então é a forma que eles acabam enxergando ela ali como uma super heroína. E como a Eleven tem que aprender a controlar esse poder dela, que é muito grande, e acaba desequilibrando um pouco o grupo de garotos ali, dá pra fazer esse paralelo com a própria Jean Grey na equipe dos X-Men nessa fase da Fênix. E o final também, no último episódio, acontece uma coisa com a Eleven que, por coincidência ou não, é o mesmo que acontece com a Jean Grey. Ela acaba tendo que... Aqui é um baita do spoiler, mas acho que não vai atrapalhar pra quem vai ler o quadrinho, porque já tem mais de 30 anos, e creio que também a maioria do pessoal que vai ouvir o podcast já vai ter entendido o que acontece com a Eleven no final. Ela tem que se sacrificar pra destruir o Demogorgon ali. Ela acaba se sacrificando. E a Jean Grey, pra destruir a Fênix, que é um ser super poderoso, ela também acaba se sacrificando e levando junto a Fênix com ela ali. E no final tem uma citação do Vigia, que é um personagem bem importante da Marvel, ele comentando aquele caso que teria acontecido ali. Ele fala que a Jean Grey podia ter vivido pra sempre como uma deusa, mas ela preferiu ser humana e se sacrificar. Ela preferiu se sacrificar sendo humana. E com a Eleven também é a mesma coisa. Ela podia ter continuado vivendo ali como uma deusa ali, mas diante da situação final ali, ela de frente com o Demogorgon, ela acaba aceitando o destino dela e se sacrifica pra salvar a turma de amigos que ela fez ali durante a série toda. E é por isso que eu tô indicando a saga da Fênix Negra dos X-Men hoje. E esse encadernado aí, ele tem quantas páginas mais ou menos? É grande? Ele tem 285 páginas. Não é muito grande. Ele não tem, assim, desde do início do surgimento da Fênix, não. A Fênix surge mais ou menos na X-Men número 100, se eu não me engano. Teria que conferir ali. Mas, assim, ela surge e aí ela aprende a lidar com aqueles poderes ali. Depois de um tempo, ela começa a ser corrompida pelo próprio poder da Fênix, que a Fênix é um pouco instintiva. Acaba provocando a Jean pelos instintos delas. Mas e se eu fizesse? E se eu desafiasse? Ela tá sempre tentando ela com o poder ali. E a Jean se segurando. Porque a Jean é aquela heroína como é que eu explico? Ela seria tipo a bondosa ao extremo ali. Ela não vai fazer nada que vá prejudicar os outros. Ela tem uma ética muito grande com os poderes dela. Ela não vai ler a mente de qualquer pessoa. Apesar dela poder fazer isso, ela não faz. Ela seria tipo o tipo de personagem bondosa. Mas a entidade Fênix que está dentro do corpo dela quer experimentar ao máximo. Acontece uma simbiose entre as duas. A Fênix, enquanto ela quer provar de tudo, enquanto é tudo novo pra ela enquanto é ser humano, a Jean tá vendo que ela tá fazendo tudo de errado, tudo que ela nunca faria, que é levar os poderes dela ao máximo ali. Pouco depois que ela é dominada pela Fênix, os X-Men partem numa missão cósmica e eles têm que, pra poder salvar o universo inteiro, a Jean acaba restaurando um cristal, que é bem importante no universo da Marvel, o cristal de Micran, não sei se eu tô pronunciando certo, e ela acaba experimentando o poder máximo da Fênix ali. Mas ela vê que se ela continuar daquele jeito, ela vai perder o controle ela mesma, porque ela é uma humana e mutante e tal, mas ela ainda tem limitações, e o poder da Fênix é virtualmente limitado, então ela acaba se colocando as barreiras psíquicas ali pra segurar esse poder, deixar ele no subconsciente dela pra ela continuar dominando o corpo dela ali. Mas mais pra frente, que já adentrando na parte já da fase da saga da Fênix Negra, um dos membros do clube do inferno, conhecendo esse poder dela, começa a fazer projeções dentro da mente dela. A Jean se imagina tipo uns 200 anos atrás, no período vitoriano, casado com esse cara do clube do inferno, que é o vilão, é o mestre. Ele, na verdade, é um mestre mental, mas ele aparece como Jason Wingard, primeiramente. E aí vai, tipo, tentando ela, e ela acaba ficando um pouco familiarizada com ela, disposta a experimentar aquele mundo que ele tá oferecendo pra ela ali. Acaba se iludindo um pouco, ele meio que acaba passando a perna nela ali, na Jean e na Fênix. E a Fênix acaba achando brecha pra poder se expandir dentro da mente da Jean, né, nessas experiências que ela acaba tendo com esse Jason Wingard ali. E assim, enquanto isso vai acontecendo, isso é meio que um pano de fundo. Os X-Men continuam enfrentando super vilões. vilões resolvendo problemas ali. Você tem um baita de um problema com o Proteus, que é o filho de uma geneticista que colabora com o professor Xavier. O professor Xavier estava no espaço nessa época. É uma característica bem, bem marcante da época do Claremont e do John Byrne, que fizeram essa HQ, que eles sempre colocam alguma coisa acontecendo e mudando em cada edição. O professor estava no espaço casado com a Lilandra, mas ele volta porque ele está vendo o que está acontecendo com os X-Men dele. E o Ciclope, que era líder da equipe na época, ele está tentando se firmar como líder ainda, um pouco sem saber o que ele está fazendo ainda, um pouco inseguro de si mesmo, da posição dele. Aí com a volta do professor, ele acaba ficando um pouco desequilibrado, porque o professor tem uma visão, ele tem outra. Então eles acabam explorando muito essa parte de conflitos entre os personagens ali. E com esse problema todo da Jean, todo mundo acaba tendo que lidar um pouco com o problema dela, né? A transformação que ela sofre ali. E eles veem ela sendo corrompida e mudando a cada edição, a cada atitude dela. E a gente, como leitor, vai acompanhando. E o desfecho, lá no final, acaba sendo uma coisa espetacular. Na época, ela foi publicada mais ou menos no início dos anos 80. Final dos anos 80. 1980, cravado. Isso é final, é? Isso é início, pô? Início dos anos 80. Começou em 79 a saga da Fênix e terminou em 80. Acabou chocando alguns leitores. O pessoal ficou louco que a personagem tinha morrido. Tinha um fã-clube da Jean e tal. E ela, como era uma das personagens originais lá do Stan Lee, o pessoal falava que ela era a menina dos olhos dele e o pessoal não podia ter feito isso que fez com ela. Tem toda a construção, você entende por que aquilo aconteceu ali. Mas teve fã que não aceitou muito bem, não. Isso aí até hoje o pessoal fica assim, ela tem que voltar e tal. E depois ela acabou voltando ali. Deram um jeito no roteiro, acabou alterando tudo pra fazer ela voltar de novo. É a Fênix, não faz questão, não faz sentido ela ficar morta por muito tempo, ela vai renascer e tal. Então ela acaba meio que voltando. Mas na fase, ele acabou chocando, porque até então era uma coisa definitiva. No encadernado tem uma introdução e tem um comentário entre a equipe criativa no final, eles ali resolvendo o que vai fazer com a Jean, porque ela ficou poderosa demais, ela ofusca os outros mutantes ali, e o John Byrne e o Claremont queriam trabalhar melhor a personalidade, os conflitos dos outros personagens, mas não tinha como fazer com a Jean. Bastava ela pensar ou estalar os dedos e estava tudo resolvido, que ela é poderosa demais. E o jeito que eles deram para poder, tirar ela do meio de campo ali foi com essa saga da Fênix. E acabou marcando muito, por causa do impacto que causou, e a personagem continuou sendo influente ainda nas revistas X, até nas adaptações. Eles chegaram a aproveitar alguma coisa no terceiro filme, mas o terceiro filme praticamente não serve de base pra você. Ah, eu acho que eu sei o que é a saga da Fênix. Não, você só viu o terceiro filme, vale a pena você ir atrás do quadrinho, porque é bem diferente a história, é de outra época, tem outra construção, vale a pena ir atrás. Nas animações eu sei que algumas tentaram trabalhar mais de acordo com o que tava no quadrinho, mas na animação, né, acho que é dos anos 90, X-Men, série animada. Isso, The Animated Series, isso. Isso. Na X-Men Evolution, me parece que no último episódio o Xavier vê ela se tornando a Fênix Negra dentro da mente do Apocalipse. Ele fala que ele viu um dos grandes amigos se tornar o pior inimigo. E já fazendo uma menção como se fosse uma próxima temporada do desenho, mas nunca chegou a ser produzido essa temporada. Pelo menos não que eu saiba. No último desenho que teve dos X-Men, que foi aquele Wolverine The X-Men, tem uma coisa meio assim, mas não é, não chega aí pra saga da Fênix em si. Eles usam a Fênix, mas não exatamente essa. O desenho começa com uma explosão na escola e os X-Men se separando. Essa explosão foi causada pela Fênix adentrando o corpo de Jean. Ela não foi muito tempo longe dos quadrinhos nem das produções dos mutantes, não. É um personagem bem importante, uma entidade cósmica da Fênix é bem importante. Acho que ela só se tornou entidade também depois de um tempo. Até então não era entidade, era tipo uma parte da Jean que se corrompeu pelo poder ali. Coisa de sempre, vamos inserir isso aqui, a gente não pensou muito bem. Aí chega alguém lá e diz: isso aqui que não foi muito bem explicado, se a gente dizer que é isso. Aí expande essa história e começa as loucuras. Sempre assim, sempre tem. É um retcon, um flashback ali. Sempre tem, faz parte. Quem lê quadrinhos tá acostumado. Mas assim, se você pegar só o encadernado da Fênix Negra pra ler, você consegue ficar bem contextualizado com a história. Pegar o principal ali, que é o foco principal da história, é a corrupção da Jean pelo poder ali. Isso aí você vai ver tudo ali no quadrinho, juntamente com a parte de aventura mesmo. Tem umas lutas bem empolgantes ali, você acaba se empolgando. Tem a parte de dilema dentro da equipe mesmo. Na época, os roteiristas acabaram também fazendo uma coisa diferente com os X-Men, porque até então o ponto de conflito principal era entre entre mutantes e humanos. Aquela coisa do Magneto, vamos exterminar os humanos. E os X-Men tentando proteger os humanos, mas também sendo oprimido por eles. E aqui eles já mudam um pouco. O conflito fica mais entre mutantes e mutantes ali dentro da equipe mesmo. Tem gente que chega a definir essa fase aí como tipo um novelão dos X-Men. Não tá muito longe do novelão não, mas ele é bacana de ser. E você vê cada personagem ali com a sua profundidade ali sendo bem trabalhada e bem explorada. O Wolverine é agressivo e tal, mas ele vai pra frente, ele gosta de se sujeitar. O Ciclope tentando ser o líder, o certo da turma. A Jean com uma amizade muito forte com a Aurora. O Noturno, que é um pouco mais brincalhão, ele tá sempre fazendo alguma piadinha ali no meio ali. Então é uma fase bem interessante de se ler assim. E fora o contexto também, ela também é ambientada nos anos 80 ali, que foi a época da produção dela. Os desenhos são muito bons, apesar de já ter um certo tempo. Então eu recomendo pra quem não conhece ainda a saga da Fênix em quadrinhos, pra ir atrás. Bem, eu vou indicar então, já que ninguém comentou, vou pegar o filme que é um dos filmes que foram aclamados por ter sido feita a referência lá no filme, um clássico dos anos 80, que é o Conta Comigo. Eu não tinha visto esse filme ainda, eu fui ver depois da série, que acabou chamando a atenção para poder assistir. O Erichu também já tinha assistido, me falou que valia a pena. Eu baixei e assisti ele. Ele é um filme que saiu em 86. Ele é um pouco meio drama, assim. É voltado para as crianças também. São quatro personagens, assim como na série. E o plot da história dele é voltado para assim, é um escritor, como é com um rapaz velho, que ele tá lembrando de uma história de quando ele era criança, que foi a primeira vez que ele viu um corpo morto. E aí ele vai contar como que aconteceu essa situação, né? Ele vai lembrar, era ele, os outros três amigos dele. Esse que é o, na verdade, para colocar nomes, né? O Gord, não sei como a pronúncia tá certa. Ele era o personagem principal e tinha três amigos, né? O Chris, que era o melhor amigo dele. O Ted, que era o mais meio que doidinho da turma, assim. E o Vern, que também era fechava ali o quarteto deles. E eles ficaram sabendo, o Vern pegou e acabou descobrindo lá, ele estava escondido procurando umas moedas embaixo da casa dele lá da varanda, e escutou o irmão dele falando que tinha encontrado o corpo de um menino que estava desaparecido. Só que como o irmão dele tinha assaltado um carro na ocasião, eles não foram falar para a polícia, porque senão eles iam acabar descobrindo que o rapaz tinha roubado o carro, enfim. E nisso o Vern vai contar pros outros três, e todo mundo fica, sei lá, curioso, né, empolgado para poder tentar descobrir, ver esse corpo desse menino e ver o que acontece. E aí criança, você sabe como que é, curiosa, vai resolver sair pra poder se aventurar aí. O velho bordão da sessão da tarde lá, de várias altas confusões. Altas confusões na sessão da tarde lá, eles fazem isso e saem os quatro pra poder ir atrás desse corpo. Aí eles vão acompanhando o caminho, boa parte na linha do trem, é onde referencia a série do Stranger Things, né? Eles passam, tem uma hora que eles têm que seguir uma linha de trem também pra poder achar o caminho lá pro laboratório, pro portal. Então a trama se passa nisso. Daí o filme é bem descontraído, é uma questão bem anos 80 mesmo, aquela questão das crianças, do senso de aventura, de tentar procurar alguma coisa diferente do que eles fazem normalmente. E por ser antigo, tem até umas questões que hoje seriam polêmicas, né? Logo na primeira cena que aparece os amigos do Gord, eles estão fumando. Depois, quando eles também vão pegar e vão preparar as provisões para poder ir atrás do corpo, o Chris aparece com uma arma lá também, que ele pegou do pai dele, escondida. Eles levam a arma, acabam usando. É um negócio bem interessante você ver um filme desses hoje, pra você ficar imaginando também, tipo, como seria lançado. tipo, se fosse lançado um filme desse hoje, como que seria a crítica em cima dele, né? Por conta desse tipo de cena que aparece. Mas é um filme bem divertido, é um filme bacana pra poder ver. E acabou valendo aí a indicação que a série e a internet toda me deu depois de ter visto Stranger Things. E você tinha falado que eu tinha assistido o filme, eu fui ver também depois de Stranger Things. Até então eu só conhecia Conta Comigo de nome por causa da música lá, Stand By Me. E aí eu fui descobrir que era a adaptação de um conto do Stephen King, porque a série faz muita referência às obras do Stephen King. E aí eu pensei, vou ver. Goonies também é a mesma coisa. Eu sabia que existia Goonies, sabia que é clássico lá dos 80, da Sessão da Tarde, mas eu não me lembrava de ter visto Goonies hora nenhuma. E o Conta Comigo também era a mesma coisa. Aí eu fui ver e acabou que eu gostei bastante também do filme. É, tem uma coisa também, ele é ambientado mais no fim da década de 50, ele não é tão... Ele foi lançado nos anos 80, mas ele é ambientado na década de 50, ali, final da década de 50. Aí o lance lá do cigarro, dos garotos jogando baralho, acho que no horário de aula e tal, é outra época, outro contexto, é outra forma de encarar o cigarro ali. Acredito que até uma coisa de status social ali, eles estão saindo da infância e indo pra adolescência. Então eles já estão buscando se firmar ali. Talvez o cigarro fosse alguma coisa para se firmar, né? Do mesmo jeito que a bebida é pra gente ainda hoje, talvez o cigarro na época fosse. Mas não recomendo fumar também. E a parte que me pegou assim foi a questão da aceitação, assim, desses quatro amigos ali. É aceitação e autodescoberta, porque todos os quatro, eles são mostrados com algum tipo de problema. Um, o pai é ausente, o outro perdeu o irmão mais velho, que era tipo o mais promissor dentro da casa. Era o pai pra ele, mas era também o mais promissor pra família. Ele acabou meio que perdendo a referência dele dentro de casa, porque pros pais dele ele meio que não existia, assim, ele não tinha muita importância. Era o segundo filho, mas o que brilhava era o primeiro, e o primeiro morreu, ele ficou um pouco deslocado. E aí que eu acho que ele faz amizade com esses outros três, que também tem sérios problemas. O pai do melhor amigo dele, o Chris, me parece que ele tem problemas com a polícia, não sei se ele tá preso, me parece que ele tá preso. O Ted, o pai dele é veterano de guerra, e as conversas deles é tudo em torno de guerra, de Normandia, de fuzileiro. Então ele não é uma criança assim com ideias normais, assim, né? Saudáveis. Na verdade, assim, eu acho que o Gord, lá no caso, ele nunca foi muito notado na casa dele. Tanto que nas cenas que aparece de flashback com o irmão dele tenta chamar um pouco de atenção pros pais repararem no irmão mais novo, e os pais não reparam, né? E até por conta disso que ele sente tanta falta do irmão, porque além de ser um irmão, ele também era, de certa forma, o pai dele, que pegava, ajudava ali, ele que enaltecia a habilidade do Gord de fazer, criar histórias, né? Falava pra ele poder seguir em frente com o sonho dele, o que acabou depois pegando e passando um pouco pro Chris, né? O Chris que virou, ele acaba assumindo depois que o irmão do Gord morre, ele acaba assumindo esse papel. Ele pega e sempre tá ali incentivando. Até tem um momento que é bacana, que tem é onde eles pegam e, sei lá, se abrem por conta dos problemas, né? Que é quando eles estão no... Eles vão passar a noite lá, de um dia pro outro, que eles estão no meio do caminho. E o... Começa com o Gord falando que ele tem um pesadelo, onde o pai dele pega e fica falando que era pra ter sido ele no lugar do irmão ter ido embora. Ele acorda assustado, tudo. Eles vão começar a conversar com isso, e ele pega e se sente um pouco inútil. Ele sente que o pai dele odeia ele, não sei. Tem toda uma ajuda ali do Chris, né? E depois até o Chris mesmo também comenta dos problemas que ele tem com a família. É aquela coisa, né? Ele bem mostra que cada um deles ali tem o seu tipo de problema, e então eles todos estão ali tentando se ajudar de certa forma, né? Eu nem posso falar muito sobre este filme, porque eu não sei muito sobre ele, além de que ele, do que o Arishu falou, que ele é baseado em um conto do Stephen King, que é um autor que todo mundo fala bem, mas eu ainda não li nada do Stephen King e não assisti ao filme. Do Stephen King eu também não li nada ainda, não. Só sei da fama de que tem inúmeras adaptações de obras dele para o cinema, mas me devo ler alguma coisa do Stephen King ainda. Eu também estou me devendo essa parte. Eu também não sabia que o filme do Conto Comigo tinha sido baseado num livro do Stephen King até eu terminar de ver o filme, que daí viu, apareceu nos créditos lá, que era adaptação, tudo. Eu também tenho que ver se eu pego, porque é um escritor muito aclamado aí, todo mundo, né? Eu acho que de Conto Comigo é isso. Ah, e a última coisa também, que também eu sempre tive esse filme na cabeça pelo nome, por conta da música, né? Que a música já foi muito famosa. Eu via ela tocar na rádio quando eu era criança. Depois pegou e passou. Teve até aula de inglês. Os professores de inglês gostavam de usar essa música pra poder dar nas aulas lá, tudo. Então a música eu conhecia bastante. Agora o filme eu não conhecia também. Eu acabei ligando depois, ouvia bastante do filme por conta do nome que tinha base na música, e fui ver, fiquei enrolando pra poder assistir ele, até ver a série, até o Irishu também pegando meu pé falando que era pra eu poder assistir, que era bom. Irishu, aproveitando que o senhor falou que viu Goonies, eu sei que o senhor queria falar sobre isso, e pode falar sua indicação então. Bom, com Goonies também, eu cheguei a comentar um pouco, foi o mesmo caso de Conta Comigo. O clima de Stranger Things lembra muito Goonies. E eu sabia que já existia o filme e tal, mas nunca tinha me dado aquele estalo de ir atrás dele. Eu não lembro de ter visto ele na infância, na época de Sessão da Tarde, assim. Não lembro de ter visto Goonies em algum momento da vida. Tá, mas aí, passada a série e aquele monte de referência, surge uma promoção lá na Amazon, um livro de Goonies em promoção. E eu não posso ver, que eu tenho problema. Aí, tá, comprei Goonies, vou ler Goonies por causa de Stranger Things. Aí eu li o livro de Goonies e depois eu fui ver o filme também. É assim, eu gostei mais do livro. Devo dizer que eu gostei mais do livro. O filme também é legal, tem muita coisa do filme que tá diretamente no livro, mas tem muita coisa no livro que não aparece no filme. Aí eu senti falta do que não aparecia, que foi, acabou que foi um pouquinho das coisas que me pegaram no livro. Mas Goonies também é aquele clima de... ele é mais de aventura e mais de comédia mesmo. Ele não tem tanto do drama de Conta Comigo. Conta Comigo é um pouco mais dramático, assim, e foi até um pouco mais catártico de assistir, assim. Aquele final dele me impactou um pouco mais. Mas Goonies é legal, é o tipo de filme, de livro ideal pra você se divertir e descontrair um pouco. Ele é a história de quatro amigos que moram em Astoria, me parece. E na região que eles moram ali é próximo às docas Goonies, é por isso que eles são chamados de Goonies. E me parece que é uma região um pouco de classe média, assim. É uma classe média que tem problemas com finanças. A maioria do pessoal dessa região deve uma hipoteca pra uma empresa lá, e essa empresa tá querendo cobrar a hipoteca pra pegar o terreno da casa deles e construir um campo de golfe ali na região. Parece que ela já tem alguns investimentos ali, um clube e tal. Ela quer expandir esse clube e em cima da propriedade ali de onde moram essas crianças ali. E aí ia tirar os moradores. Então você já começa o filme com esse problema, assim. Eles estão na iminência de terem que a hipoteca cobrada e de serem despejados. E aí você vai conhecer os quatro amigos. Tem o Mikey, o Bocão, o Dado e o Gordo. São todos assim por apelido mesmo. E cada um tem uma característica própria, assim. São bem estereotipados, assim. Eu achei, tanto no livro quanto no filme. Mas você supera, você consegue passar por isso numa boa. E o Mike, ele é um pouco sonhador, um pouco idealista. O pai dele trabalha no museu. Lá na confusão deles, lá brincando em casa, eles acabam subindo pro sótão de casa, que é onde o pai dele meio que proíbe eles de entrar, porque tem algumas peças do museu que iam pra uma exposição e acabam não indo. E no meio dessas peças eles acabam encontrando um mapa com um X lá, e eles começam a analisar aquilo. E a imaginação de criança já vai longe, né? Ah, isso pode levar pra algum tesouro. Eu acho que eu conheço essa região aqui. É da região daqui. E aí tem um adolescente, o Brand, o irmão do Mikey, acaba falando: ah, deve ser a lenda do Willy Caolho. É uma coisa meio folclórica lá da região lá. Que o Willy Caolho era um pirata, escondeu o tesouro lá e ninguém nunca achou. E ficou uma coisa um pouco folclórica lá. Aí o Mikey, sonhador, começa a olhar esse mapa é do Willy. Eu vou atrás desse tesouro. E ele consegue convencer os amigos dele lá e amarra o irmão dele. Vocês não vão sair de casa, não. Vão sim, amarram ele, dão um jeito de ir atrás desse tesouro. E aí é o clima de Sessão da Tarde também. É a turminha da pesada aprontando altas confusões. E eles acabam se envolvendo com falsificadores de dinheiro, são procurados da justiça, porque o lugar onde o mapa marca a entrada pra caverna lá é num restaurante antigo que esses bandidos estão usando de esconderijo. Eles acabam ludibriando eles ali pra conseguir entrar lá. O Brand depois acaba sendo convencido aí também. E assim, no começo, assim, eu tava lendo o livro encarando ele como ok. A parte que me pegou mesmo foi a parte do Mike tentando convencer os amigos dele a continuar na jornada ali. Teve a oportunidade deles abandonarem tudo, eles já tinham passado por alguns apuros. Teve a oportunidade deles voltarem, esquecerem aquilo. Mas ele fala, não, se a gente desistir aqui agora, amanhã a gente vai estar cada um em outra casa, não vai ser mais vizinho, a gente não vai estar estudando na mesma escola. A chance que a gente tem de fazer alguma coisa é agora que a gente está aqui embaixo aqui. E se encontrar esse tesouro, nossa vida vai ser outra, a gente vai poder pagar a hipoteca, vai poder continuar sendo vizinho, sendo amigo. Se vocês não podem voltar e tal, ele acaba convencendo eles e até a gente também. Eu lendo o livro assim, o livro é narrado em primeira pessoa, e ele fala com a paixão assim e acaba te convencendo a permanecer na jornada com ele ali. Fala, não, eu agora virei um Goonie também. Tem uma das garotas que estão acompanhando eles. A Andy, ela acaba fazendo o juramento Goonie ali, porque o outro namorado dela tava lá em cima, podia ter resgatado ela, mas ela faz o juramento Goonie ali e você acaba ficando do lado dela, falando, eu também vou fazer o juramento Goonie aqui, vou virar um Goonie junto com eles e vamos nessa aventura e vamos ver no que vai dar. E aí tem o prosseguimento da aventura, né? Eles acabam encontrando o tesouro com mais problemas pra frente, tem a turma de bandidos atrás e a história segue. Mas é um livro bem divertido, o filme também me divertiu bastante. Eu achei ele um pouco rápido, assim, apesar de ter 2 horas, ele voou pra mim, assim. Eu tinha lido o livro, tava esperando de acontecer mais coisa, mas ele voou porque eu dei falta de algumas cenas, então achei que ele voou. Mas tanto o filme quanto o livro são boas pedidas pra quem tá procurando um pouco mais de entretenimento, um pouco mais de garotos dos anos 80 em aventuras ali. É uma boa pedida. É engraçado que, assim, os dois filmes, eles fazem um paralelo, meio que eles têm uma característica em comum, que é essa questão da separação dos amigos, né? Tanto no Conto Comigo, eles estão no final do ginásio, né? Então, na verdade, eles estão indo, vão ir pro ginásio, vão ir pro colegial, e aí eles vão se separar por conta das salas, das classes, tudo. E ali ainda tem também aquela coisa de, é a última aventura, é onde que a gente tem que... A gente vai estar junto, a gente tem que aproveitar agora, porque depois... Aquele sentimento, né, de que, vamos aproveitar enquanto a gente tá aqui, porque depois a gente vai separar, não vai estar mais na mesma classe, não vai estar mais junto. Tem essa questão da separação que é entre os amigos, né? Mas é um bom ponto que você destacou. Em Stranger Things também tem a separação do Will, do grupo de amigos, que acaba desequilibrando um pouco o grupo também. No Goonies eles permanecem um pouco... permanecem unidos ali, apesar de ter o problema futuro, né, que eles podem enfrentar com a separação futura. Enquanto comigo, a separação acaba ocorrendo, mas no final do filme ali, enquanto eles estão na aventura, eles estão juntos ali, né, e acaba um apoiando o outro na jornada ali. Isso. O Goonies eu não cheguei a assistir e também não li o livro, né, mas as semelhanças que tem desse tipo de história dos anos 80 é bem, dá pra poder perceber, assim, na própria trama de cada um. É sempre um grupo com 4 crianças. Os dois líderes de Stranger Things e Goonies, um é Mike, o outro é Mike, e não sei, tem um Y no final, eu não sei se muda um pouco a pronúncia, são Mike, todos dois são Mikes, pode ser referência direta também? Acho que não, mas o outro que você tá tendo problema de ler aí, esse é igual a Mickey, porra, o rato, Mickey, que você tá lendo aí, Mike, que tem o Y no final aí. Mike, é Mickey, igual o rato. Só que em vez de falar Mickey, como a gente pronuncia, a pronúncia é Mickey. Isso do dos Goonies, tá, né? Nada. Dos Goonies. É, o dos Goonies é que tem letras a mais do que o de Stranger Things. Sim, é isso que eu tô falando. É Mickey, igual rato, porra. É, o dos Goonies é Mickey e do Stranger Things é Mike. É isso, o apelido mas os dois são Michael. O nome, tem o mesmo nome no fim das contas. Mas o cara, ele chuta perdido aí, eu tô falando e ele não tá conseguindo reagir. É que o nome do apelido é o mesmo do rato, ele tá aí demorando um tempão pra entender. Não, entendi, ué. É que você fica legal. Em silêncio tanto tempo que não dá pra saber, porra. Não, é que me esclareceu, tá? Beleza, entendi. Mas sim, ao contrário, tu conta comigo, Goonies, sim, fez parte muito da minha infância. Toda vez que passava na televisão, se eu tivesse livre, se eu tivesse condições, eu assistia. Se eu chegasse na metade do filme, mesmo assim, eu sentava pra assistir. Era um filme que eu gostava muito, aquela coisa, a aventura ali, com um grupo de amigos ali. Eles são 4, mas não são 4, né? Eles começam sendo aqueles 4, mas, como o Elixir disse, tem os que se agregam aí. Brandon, o irmão mais velho ali, o Brand não faz parte do grupo, mas ele tá colado com os meninos desde o início. Ele, não, ele é aquele irmão mandão, tá querendo trollar, mas depois ele vai atrás dos meninos pra tentar impedir de ele fazer besteira, mas se junta a eles na aventura, no fim das contas. E aquele grupo só cresce, aquela coisa ali em busca de um tesouro, aquela caça ali com armadilhas, com os bandidos, tendo que enfrentar os fratelli, tendo que fugir das coisas todas. Não é um filme de Sessão da Tarde, é o filme da Sessão da Tarde ali daqueles tempos de altas aventuras, altas confusões. Isso, aprontando altas confusões. Os Goonies era aquela. E quando o livro saiu aqui, que foi o primeiro que a Darkseid lançou, o primeiro livro que a editora Darkseid lançou no Brasil, que a primeira publicação dela foi Os Goonies, teve a edição de capa dura que era limitada na época que ele saiu, foram 1000 edições. E eu comprei dessas edições limitadas e tudo mais. Depois, com o tempo, ela acabou lançando de modo geral essa edição e deixou de ser limitada, de ser numerada. Mas, na época eu comprei, eu corri atrás, porque era um filme que fez parte muito da minha infância. Era uma coisa que eu gostava. E o livro é muito bacana. Como o Erechu falou, o livro ele tem um tempero diferente que no filme a gente acompanha de fora. A gente é a terceira pessoa, a gente é o observador, a gente não participa da coisa, a gente não tem, não sabe mais a fundo pelos personagens. E no livro a gente sabe o que o narrador tá sentindo. É outra coisa. Aquela amizade que ele tem com os meninos, as coisas, tudo. O medo de separar dos amigos, tudo fica mais claro ainda no livro. E é muito divertido o livro, tanto quanto o filme. E eu também apoio essa indicação, é fácil. E é uma indicação que eu faço de olhos fechados. Ó. Goonies Never Die. Gosta de teorias da conspiração e creepypastas e coisas do tipo, uma referência que tem ligação com Stranger Things e essa coisa de controle governamental, experimentos e tal, é um acontecimento real da história americana que serviu como base de inspiração para essa questão, que é o projeto MKUltra. Vocês já tinham ouvido falar do MKUltra antes de Stranger Things e dessas referências? Sinceramente, não. Eu, curiosamente, eu tinha conversado com uma amiga do serviço, a gente tava batendo um papo um dia sobre... Ela tava falando questão de aliens, que ela morava perto de Varginha, em Minas Gerais, começou a comentar da história do ET de Varginha e acabou levando pra história do MKUltra. A gente tinha conversado, então eu já tinha essa referência na cabeça também, quando vi na série. Puxando o MKUltra aqui, a gente pode falar um pouco dele antes de eu chegar diretamente à minha indicação sobre o MKUltra. O MKUltra aconteceu, foi um programa americano, super secreto, que começou a ser vazado algumas informações assim. Na época era pura especulação, dizia que esse programa existia, outras pessoas acreditavam que não, mas era um programa do governo que utilizava cobaias humanas para fins de descobrir a capacidade extrasensorial e outras loucuras no ser humano, descobrir se o ser humano poderia desenvolver habilidades além do simples. E para isso eles usaram diversos métodos de tortura e privação sensorial, outras maluquices, tipo trancar a pessoa em gaiola, botar em caixão, enterrar, para ver se naquela situação como a pessoa reagiria, o cérebro da pessoa ia reagir, botar em posição dolorosa, fazer privação de sono, deixar a pessoa sem comida, isolamento da pessoa, de alguma forma, tortura mesmo, botar junto com animais peçonhentos, botar a pessoa em uma cama, em um caixão com, cheio de aranha, cheio de roedor, cheio de larva, cheio dessas porra tudo. Fazer experiência de quase morte, com asfixia, sufocar a pessoa até a pessoa quase morrer, depois liberar a pessoa de novo. Tem documentos sobre esse tipo de coisa. É um assunto muito profundo e a gente aqui não vai conseguir pincelar nem uma ínfima parte do que foi o MK Ultra. E por isso eu indico um outro podcast. Eu indico o Mundo Freak Confidencial número 114, que foi dedicado especialmente à conspiração MK Ultra. E lá o Andrei, o Rafael Jacaúna, o Lucas Balaminuti falam sobre esses documentos, falam sobre os experimentos, falam sobre a história desse acontecimento de uma maneira um pouco mais aprofundada e dão caminhos para você procurar entrar mais e se aprofundar, indo além aí para saber dessas coisas. Mas também vá com calma também, né? Porque uma conspiração é a correta que também tudo tem que acreditar. Lembra de pesquisar, lembra de Otebilu, buscar conhecimento é essencial. E a gente vai deixar linkado tanto o episódio especial sobre o MK Ultra, quanto um artigo publicado também no Mundo Freak sobre o MK Ultra, com documentação e referências que você vai poder ler e ficar mais por dentro do assunto. Aí, tem aquela coisa, né? O que mais tem próximo da série era o experimento com drogas, que a mãe da Eleven, enquanto grávida, recebia LSD pra, durante os experimentos, só para prevenir os efeitos tanto nela quanto os efeitos que seriam no bebê. Isso, esse tipo de maluquice aconteceu nesse experimento, e isso é só uma parte do que aconteceu, e vocês vão poder ouvir ou ler, caso queiram, aí nesses links que a gente está compartilhando com vocês. Vocês dois, que não conheciam muito além disso, já tem um convite para vocês também, a Elixu e Júlio, ouvirem esse Mundo Freak Confidencial e saberem um pouco mais sobre o MK Ultra. Convite atrasado. O podcast eu ouvi também. Porra! Eu perguntei se você conhece, você não sabe? Não, mas você perguntou assim, até Stranger Things eu não conhecia. Eu passei a conhecer depois, que aí teve o episódio e o pessoal foi explicando. Então desculpe vocês dois. Não, eu acho até que acaba sendo bem interessante das pessoas, vai acabar gerando essa curiosidade, até pra, principalmente pra quem viu a série e viu todas as cenas que aconteceu lá, porque o MK Ultra ele é referenciado muito durante os experimentos que a Eleven sofre, né? Ela, tanto principalmente a parte da privação sensorial, que eles colocam ela no tubo de água, deixam lá no escuro para ela poder conseguir entrar em contato com ser de outra dimensão. Também tem a parte que eles tentam forçar ela a maltratar os animais, usar o poder telecinético dela, não funciona, tenta colocar sob pressão, daí acaba até que tem outra cena quando os guardas vão colocar ela dentro da sala e prender ela, acaba assassinando os guardas. É um negócio que o legal de você, pra quem não conhecia ainda muito a fundo o assunto do MK Ultra, depois que você vê a série e você ouve o podcast, você acaba linkando bastante as coisas com a série, o que acaba te dando, sei lá, uma experiência melhor, eu acho. Eu ia falar do impacto que causa, né, quando eu escutei o podcast, o pessoal começou a descrever algumas das experiências. Até mesmo antes também na série, né, o tipo de experiência que era feito com a mãe da Eleven, com a Eleven, acaba te chocando um pouco. Tão usando a menina ali de qualquer jeito, só por causa de uma curiosidade científica ali. O cara é louco lá pra pular uma arma pra espionar a União Soviética, né, na época da Guerra Fria lá, que tava já terminando, já nos anos 80, mas ainda era bem presente ainda. E quando você escuta o podcast, eles dão mais exemplos de outras experiências mais bizarras ainda, e é coisa assim que até então eu só imaginava que tivesse chegado àquele extremo durante a Segunda Guerra, que durante a Segunda Guerra também alguns cientistas nazistas chegaram a fazer alguns testes bem repulsivos, assim, coisa que do ponto de vista moral, assim, ético, você fica horrorizado só de imaginar que isso foi feito na época. Eu cheguei a ler alguns relatos e vi alguma coisa assim de livro, assim, e acaba te chocando. E eu pensei assim, tá, depois da Segunda Guerra, isso meio que a parte ética ficou mais se sobrepôs, assim, ninguém chegou mais a esse extremo, assim, e a gente vê que não, que nos Estados Unidos, superpotência, a nação que puxa o estandarte lá de modelo pro mundo, acontecia ali dentro do território deles, era oculto e tal, mas veio a público, a gente ficou sabendo. Exatamente, eu acho que assim, teve principalmente na Segunda Guerra aí, deve ter tido muita coisa por conta da... Tem os campos de concentração aí, só como um lembrete de tudo que aconteceu. E eu acho que depois, tanto da Segunda Guerra quanto do MKUltra, que acabou se tornando público, o que pode acontecer hoje é que as pessoas estão mais espertas para poder deixar não vazar, né? Mas eu não duvido que possa estar acontecendo um experimento aí mundo afora de qualquer tipo de coisa, né? Envolvendo cobaias humanas. Polêmica. Não, eu também acho isso, meu Deus. Hoje em dia, talvez em menor escala ou em coisas mais secretas ainda, como você acabou dizendo, mas a gente acaba se lembrando sempre da questão nazista porque a gente é praticamente impelido a se lembrar do monstro nazista, aquela coisa, porque a gente recebe essa carga não só do ensino, aquela coisa, mas a gente recebe da mídia. A gente não vê, o americano não se retrata como um monstro. É claro que você não ia ter no imaginário popular tanto o americano pensando nisso, mas eu não duvido que o Brasil tenha em algum momento feito experimentos do mesmo tipo. O negócio é o que a gente recebe. Eu não duvido que em outros países, a Rússia é certeza, assim como os Estados Unidos fez, a Rússia provavelmente fez os seus experimentos lá. A gente só não recebe essa informação, cara. Né? Depois de verem o tanto que aconteceu com os campos de concentração que foram descobertos e todos os partes de experimentos lá por parte dos nazistas e também o MKUltra que acabou vindo se tornar público, o pessoal ficou mais esperto e só tá ocultando melhor esse tipo de experimento, né? Claro, isso não é uma ínfima parte do que a gente pode indicar, nem do que as grandes listas de referências elencadas por várias pessoas na internet podem te oferecer. É claro, isso vai estar disponibilizado. Se você tiver interesse, você pode correr atrás, mas eu acho que as nossas indicações não foram, eu já ia dizer, não foram tão óbvias. Mas Bac, conta comigo e Nelson Letal. É. Eu já ia dizer, não foi tão óbvio. A HQ também é citada diretamente lá. Eita, então me ajude aí, gente. Vamos pensar aqui. A série, ela serve como aquela lista de referências bibliográficas no final do livro. Você gostou de um assunto, de alguma coisa ali, ela tem a mesma função ali. Ela te indicou uma pá de livros, uma pá de filmes ali que você pode estar procurando e estar conhecendo. Alguns, como foram citados aqui, o Conta Comigo, o Kunis, que eu não tinha visto ainda, foram influência direta da série. A Saga da Fênix também foi um bom pretexto para mim ir atrás, mas tem muitas outras, igual o Ace chegou a comentar, a lista de referências diretas ou indiretas na série é enorme. Então, se você gostou da série, é material para você continuar curtindo aquela vibe oitentista ali, ou até tá conhecendo um pouco do que serviu de base pros autores, é o que não falta. A gente tentou dar só umas dicas aqui com base do que a gente conhece, no que a gente consumiu, empolgados pela série, mas é só um ponto de partida mesmo. Então, assista a série, vá atrás das referências, você já conhece algumas, vai ser legal você reconhecer elas na tela ali, na aventura dos garotos ali, e é isso. A série pode levar a diversos caminhos, tanto livros, filmes, música, tem jogos, a parte do RPG mesmo, tem material para poder você aproveitar aí a rodo. E é claro, se você gostou, se você tiver outras dicas para compartilhar, aproveita o espaço e comenta na postagem, deixa lá que a gente vai fazer questão de falar no próximo programa e responder a todo mundo. Se você tem aquela indicação que você acha que ela tinha que ser dada, aquela que merece um destaque especial no meio de tantas opções, deixa ela nos comentários que a gente faz questão de ler depois e indicar para vocês. Então ficamos por aqui, ouvinte. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas indicações do programa. Compartilhe conosco a sua opinião e a gente se vê no próximo episódio do Multiverso X. Obrigado novamente, gente, pelo papo aí. Espero que o pessoal também se interessa. Quem não assistiu a série, como a gente não deu muito... Imagino que a gente não tenha dado muito spoiler aqui importante. Vá atrás, se não viu ainda. Vai atrás das referências. Que nem eu falei, tem bastante material que pode ser aproveitado aí. E a gente continua conversando, discutindo sobre as demais indicações que não foram faladas aqui, lá no campo dos comentários. Então é isso, pessoal. Até a próxima transmissão. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos a mais um Holodeck, a nossa zona de contato direto com você, onde lemos seus e-mails, recados e, por que não, indicações também. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui comigo está... A única, linda, absoluta e recebendo o tratamento gelado do capitão, Holly, a magnífica. Se bem que ultimamente parece que sou dispensável, não presto para nada. Beijos, Senhor Airechu. É claro que você serve pra alguma coisa. Você faz umas coisas totalmente erradas de vez em quando, mas... Errada? Eu? Chegou bosta de antílope surinamita? É claro que foi errado, Oli. Vai discutir? Vou sim. E não venha com essa de colocar culpa em mim. Foi você que mandou. Só seguir ordens. Minhas ordens? Eu não mandei você deixar ninguém pra trás. Mandou sim. Tá aqui a prova. Oli, prepara as defesas e tranca as escotilhas. Ninguém entra e ninguém sai além de mim. Estamos entendidos? Ah, agora você é literal. A sua ordem foi simples e fechada. Não tinha por que não segui-la à risca. Então decidi isso, ora bolas. Muito bom saber. E o que te dá direito de achar que você pode tomar esse tipo de decisão maluca? Bom, que eu me lembre, sou a integrante mais amada desse podcast e mando aqui. O e-mail que recebemos confirma isso. Que e-mail? Vá. O que a gente recebeu, né? E onde é que prova que você é a mais amada de todo mundo, vai? Tá escrito lá, homem. O e-mail do Exo? Sim, exatamente. Tá certo, leia pra mim. Com todo prazer. Olá, amigos. Que bom que voltaram com o podcast. Vocês não sabem como sentir falta de vocês. Claro que tá rolando mais ainda, pois ela é que administra e controla tudo por aí, né? Hã? Capitão Ace, adorei esse retorno falando um pouco mais do universo RPG. Ainda não tive experiência de participar de uma jogatina de RPG clássico, pretendo um dia. Adoro o programa todo, os áudios, a participação do navegador Airechu sempre somando ao tema. Tá bem. Espero que tenham mais programas que falam sobre Guarda de Games, pois adoro o tema. Saudades de vocês, não fiquem sem fazer o programa. Sucesso para vocês. Abraços. José Paulo Neto, Exor, 42 anos, analista de suporte mainframe, Brasília. Certo, isso não prova nada. Ele elogiou você. Mas não é a primeira vez que ele elogia, cabeça dura. Eu sei que não é a primeira vez, não é o primeiro e-mail que te elogia, criatura. Isso é insuportável. O senhor tá é com ciúmes. Ciúmes. Que ciúme o quê, rapaz? Ciumento. Cuidado com o recalque, hein? Nada disso, nada disso. Tá bem, parou. Vamos celebrar a paz na reunião da seita. Aceita que dói menos. Tudo, eu posso aceitar fácil, que tem muitos elogios pra você, mas você não tem controle de nada aqui, você sabe disso. Iludido, iludido demais esse rapaz. Ah, eu mereço. Eu não vou discutir, olha, aqui não é lugar pra gente discutir. Então continua aí que tem recado hoje dos bons. É claro, a gente tem um recado muito especial, muito bacana de ser dito agora. No dia que este podcast está entrando no ar, algo de muito especial aconteceu. Para quem acompanhou o mercado de RPG nos anos 90, sabe da importância da revista Dragão Brasil. E hoje, a maior, melhor e única revista brasileira de RPG está de volta. O pessoal da Dragão Brasil abriu uma campanha de financiamento contínuo, que na verdade funciona como uma assinatura da revista, que vai garantir você que vai garantir para eles dinheiro para o pagamento dos funcionários e custos da produção da revista, e para você, assinante, garantir mensalmente a sua revista e, a depender do valor que você apoie, uns brindes e umas coisas a mais. Quanto mais eles conseguirem arrecadar, novas metas serão alcançadas e liberadas novas recompensas para todos os apoiadores. Você pode apoiar com R$7 mensais e receber a sua Dragão Brasil qualidade de sempre, mensalmente, sem precisar ir nas bancas e começar aquela caçada. Na segunda quarta-feira do mês, você vai receber para download a sua revista toda organizadinha e você vai ler com tranquilidade. Com R$11 você vai receber outros benefícios, com R$20 você terá acesso a outras questões. Então é isso, você que gosta de RPG tem a chance de ter mensalmente a sua revista mais amada de volta. Acho que era só isso para recado para dar hoje, né, Holly? É comigo? Sou sua secretária agora? Deixa de implicância! Vamos ao que interessa? Quem quiser entrar em contato conosco, como deve proceder, Holly? Quem quiser entrar em contato conosco pode usar a área de comentários da postagem e deixar o seu recado por lá. Mas, se você é mais clássico, pode ir até a aba de contato ou escrever um e-mail diretamente para contato@multiversox.com.br. E quem quiser falar com a gente de forma mais direta nas redes sociais? Nas redes sociais é só procurar por @multiversox no Twitter e Instagram e na fanpage facebook.com/multiversox. E para entrar em contato ou acompanhar as publicações do Airexu? Airexu você encontra no Twitter e Instagram como @_airexu. E quem quiser acompanhar as postagens do rapaz Diogo? O Diogo Fernandes você encontra como @_Diogo. E quem quiser seguir o Júlio? O Júlio você acompanha no Twitter como Júlio Barcelos com 2 L's. Muito bem, Holly. Não doeu, né? Não, mas não ache que tô de boas com sua cara. Tá ligado? Eu sei, Holly. Não precisa brigar. Vamos fazer as pazes e encerrar o programa de boa. Deixo com você. Eu não. Quem comanda o este que balance. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa.